estou aqui pra cantar coisas belas. Vim representar o meu povo, quem continua na favela. Ouvi garis da lista, se preocupa comigo. Sou o bairro de pólvora que explode o inimigo. Lembramos bem do bandido que sequestrou e matou os dois civis. Do ladrão que invadiu, levou de assalto os malotes do Banco do Brasil. Se joga na bronca, o menor que assumiu e saiu, ouviu. Ex-detento invadiu, levou tudo, fugiu e a polícia aplaudiu. A criança na fronteira da cura com seu fuzil. A vida do presidente que não pensa no pobre está por um fio. Expandiu o caos urbano, a cotação do dólar que subiu. A merda da moeda nacional real que não é real, caiu. Que pariu, deixa a revolta, o ódio de lado. A guerra traz guerra, estou na guerra pelos meus antepassados. Só quero o que é meu, entendeu? Direitos iguais pra todos, MST. Sigla certa, mais um registro do meu povo. De novo, mais um pivete catando papelão. Menina de 11 anos, grávida, sem instrução. Mais um pra nação, CDF ou ladrão. Trabalhador sem opção, ninguém regulariza a situação. É, a lágrima que corre do meu rosto, foco o meu sorriso. Ouvindo meus olhos embaçados pra solidão que sinto. Ao meu redor tudo é movido pelo silêncio. Em quem eu penso, em quem eu penso. A lágrima que corre do meu rosto, foco o meu sorriso. Ouvindo meus olhos embaçados pra solidão que sinto. Ao meu redor tudo é movido pelo silêncio. Quem eu penso, quem eu penso. Sofrimento, vivendo, mas por favor me diz onde se esconde. Alguém sabe o que é viver só debaixo da ponte, então responde. Como responde? Se além de perguntar ainda. Do outro lado, Denark leva um filho de uma mãe pra chacina. Solidão bate na porta, com ela atrás o desespero. O desprezo, o preconceito. Sobrevivi, eu sou guerreiro. Cê vira a página, sou suspeito. Escrevendo ou discursando um depoimento, é só lamento. Periferia sem trabalho, sem estudo. Ministério da Educação é sujo, governador surdo. Presidente permanece mudo, fujo da ignorância que oferece a periferia. Prefiro o pensamento do relato, vou dar a volta por cima. Coragem, esperança, fé, tudo isso faz sentido. Não acredito como tem gente que disfarça o medo com a independência e tenta sair do caminho. A caminhada é uma só, mano, é mina, não desista. O hip hop consciente é aquele que resgata a sua vida. Não te aliena, não te condena, mas nunca posso. Novo milênio chegou, então olho pro céu, cadê os fogos? Logo, logo, logo, desilusão em forma de talento. Brasil, eu sou mais um, sobrevivendo ou morrendo. É, a lágrima que corre no meu rosto, foco o meu sorriso. Ouvindo meus olhos embaçados pra solidão que sinto. Ao meu redor tudo é movido pelo silêncio. Quem eu penso, quem eu penso. A lágrima que corre do meu rosto, foco o meu sorriso. Ouvindo meus olhos embaçados pra solidão que sinto. Ao meu redor tudo é movido pelo silêncio. Quem eu penso, quem eu penso. A injustiça fere a alma sofrida. Irmãos, irmãs, às margens da vida, excluídos pelo sistema, na rota do problema. O povo é massacrado dentro de um esquema. Mas aí, eu tenho fé em Jeová. Um dia isso vai mudar, vai melhorar. O povo vai acordar, raciocinar. Internet, celular, sou mais meu povo unido pra revolucionar. Revolucionando a mente a milhão e não acomodado em barraco de papelão. Ou ter que mendigar pra sobreviver. A chave é o estudo, a essência de ser, vencer e tentar progredir. Sempre em frente, nunca retrair. Guerreiro do caos, com a paz na mente. Guerrilheiro, terrorista, mas sem bala no pente. Me espelho em sua força de vontade. Seu povo aqui na rua, você atrás das grades. Clamando por justiça e compreensão. Sua vida, heroísmo, tudo em vão. O fim é rotineiro, isso tem que mudar. O fim é sempre igual, isso tem que parar. Quero começar uma nova história, onde o povo da favela mereça a glória. É, a lágrima que corre do meu rosto, foco o meu sorriso. Ouvindo meus olhos embaçados pra solidão que sinto. Ao meu redor tudo é movido pelo silêncio. Em quem eu penso, em quem eu penso. A lágrima que corre do meu rosto, foco o meu sorriso. Ouvindo meus olhos embaçados pra solidão que sinto. Ao meu redor tudo é movido pelo silêncio. Em quem eu penso, em quem eu penso.